Cesa Veículos, Ézio da Rota, Paredinha Dois Compadres, Organização Ademir. Portal do La Rocha. Quando eu por amor, onde era só prazer, quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter? Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer? Quem mandou eu falar de amor antes de ser? Dois corações em uma cama, um fala a verdade, o outro engana. Um querendo para a vida toda, outro só dos dias da semana. A gente é o que afinal? Sozinho eu não formo um casal. Você me usando por dois e eu te amando individual. A gente é o que afinal? Sozinho eu não formo um casal. Corações em uma cama, um fala a verdade, o outro engana. Um querendo pra vida toda, outro só dois dias da semana. A gente é o que afinal? Sozinho eu não formo um casal. Você me usando por dois e eu te amando.